São Eco, segundo nome, bom dia, prossiga. Tchau, Patão Eco, segundo nome. Só confirme que a vaga nível rota anteriormente, condições visuais. O Patão Eco, segundo nome, fechou de inferno. Salvador de Elas, eu confirmei 77, nível de voo 040, decola da pistola 7. Com primeira curva à direita, saída Coral, acione 0263 no transponder, controle Salvador, opera na frequência 119.35. Tango Eco, 1 novembro, o cotejamento está correto, não pode ficar pronto. Azul 2590. Quando é que o solo está metade da pista em uso 22? Papatão Web 190, confirme se é o B autonomia e alternativa. Era 4, 4 horas por seguro? Estacionamento taxi decolagem torre 118 decimal 95, ajuste oxímetro na 014. Oi, junto do táxi. Voo 2065, apenas confirmando, mantém a centena. Não atingiu, mantém a centena. Voo 2065. Voo azul 2710, velocidade voa direto Aracaju e solicita nível 150 como final. 6150, 2710. Tem possibilidade voa direto Aracaju? Aguarde 2790. Autorizado 150, aguarde Aracaju. 150 autorizado, aguardando Aracaju 2790. Passa nível 240, vou direcionando 71. 271 no Recife, 1251, 9728.3. Atingiu 110, azul 2590. Azul 2590, pensa para 3000 pés, ajuste no 014. Apenas informando, trata da nossa posição de 10 horas, está 1-0 milhas, de volta no sul, era 9 da Gol, cruzando, correção, mantendo a restrição de uma centena. Tem um tráfego de pés a 1100 pés, de condição de 9 horas agora, vou descentralizar. Sim, se você está de dias, você tem isso pela direita. E somente pela direita, frente a Gol, 2005, 1-0-65, ainda mantém a restrição de uma centena, tem um tráfego agora na nossa posição de 8 para 9 horas, deslocamento nordeste, exatamente 7 milhas. Está cruzando o nível 110, vai ficar para 3 mil pés. Se necessidade de desvio, vai ser tudo pela direita. 7, voo 2067. 1094, vai ficar para 2 mil pés, ajuste no 014. Está livre LS, não, correto, LS Zulu, da pista 28, reporte estabilizado. 32 mil, livre Zulu, vai reporte estabilizado, bom, dá mais 4. Azul 2710, vem direto a Aracaju. Direto a Aracaju, muito grato. Falcon 1, 3, 9, BAV, autonomia de 3 horas e 23, alternando São Gonçalo, pronto para o táxi. Bom, 184, autorizado táxi até a ponto de espera da 28, via taxiway Alpha, no ponto de espera da 28, chame torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro na 094. Pelo aviso, via taxiway Alpha, no ponto de espera da 28, chama na 218-95-14, voo no 184. Afirmativo. 590, desça para 2.000 pés, ajuste no 04, está livre ali a Zulu, reporta estabilizada. 2.000 pés, 10 no 4, ali a Zulu está 28, informa para estabilizada, Zulu 2.000 na ligada. 2.065, subotado 3.60. 3.60, vou 2.060. Bom dia, Gol 094, estabilizado e elétrico. Reaproximação, reporte sinal de 3 milhas, 5 milhas do Gol 094. Reportar a quinta vez. De imediato, grau de decolagem 17, vento 230 graus, 14 nós, de imediato. Gol 094. Gol 094, prezado pouso pista 1, pista 28, vento 220 graus no 47. Respondo 28, bom, 094. Patango Eco Sul Novembro decolou aos 28, controle agora em 119 decimal 35, bom voo. 0935, bom dia. 0935, bom dia, Eco Sul Novembro, está claro na sua escuta. 94 e fala pista molhada. Ok, foi. 4-0 Coral, Morel. Centenas, se disse, por essa do novembro. Bom, professor, Salvador, uma boa tarde, eu tenho 3740, informação. 3740, identifica, chegada a Atari, desce até o nível 130. Chegada a Atari, 130, não foi o nível, bom dia. Bom dia. Azul 4207 vai atingir 070. Azul 4207, reautorizado dentro da para 3.000 pés e ajuste no 04. 3.000 pés, ajustado em 14, Azul 4207. Azul 2065, chama Recife 1251, perna 26.3. Azul 2065? Prossiga. Chama Recife 251, retorno 283. Recife 1283, Matheus. Alto Rio Novembro, eu vou direto em Coral. Quando possível, estimado de ingresso até terminal, eu pouso em Lanjo. Afirmativo, está estimando. Está estimando Coral para. Por 50, o pouso em Léo, está estimando aos 10 da prova. Tem, já está continuando o transporte de inferno? Afirmo. Gente, estão acendendo, Celina. Chame o Salão Salvador em 121 decimal 1. 211, pressionar o fogo 1094. Bravo, final da 28, ILS Zulu, informo INC, Azul 2590. Azul 2590, torre 1895. 1895, a torre Salvador, Azul 2590, 90, bom dia. Anderson, cita 1-0-0. Anderson, 5-9-0, continua a aproximação, reporte final de 5 milhas, QNH 1-0 no 4. 1-0 no 4, reportará na final a estrada azul das 5-9-0. Caminhando 40, autorizado na porta 10, Sami Taxi. Justo 10 no 4, Sami Drelhete Zulu, reporta estabilizada. 2 mil pés, registrado no 0 no 4, reporta estabilizada, Azul 4207. Luna 648, autorizado Salvador para Maceió, Pianta Zulu 97, nível de voo autorizado 350. Saída Aron, após DCT Mike, Charlie, Echo, decola da pista 28 com primeira curva à direita. Acione 5572, controle Salvador, operando na frequência 119.35. Autorizado 350, Upper Zulu 17 para Maceió. Decolando Aron, após Aron, direto Maceió. 028, a curva pela direita. 572, transponder 193. Bono 648, após a decolagem, mantenha proa até 2.500 pés, após cumprir o perfil da saída ROM. Então mantém proa até 2.500 pés, depois cumprir a ROM, Bono 648. Bono 648, o cotejamento está correto, na posição 06, chame pronto. Tará. Tical, negativo visual com campo. Deixa eu posto visual com campo. Para Azul 2590. Sou uma venda, informo Ilhéus Visual. Muito obrigado, Sérgio. A 500 pés, Azul 2590. Gente, autorizado pouso pista 28, vento 230 graus, 13 nós. Vamos que pouso pista 28, Azul. Afirmo, estabilizando o momento. Torre 1895. 1895, 407. Salvador, Azul 4207, final da 28, estabilizado. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre, 4207. Valeu, 4207. Aracaju, o Azul 2790. Retaguarda do Air 2 da Avianca, terminando o push agora na posição 10. Mantenha a posição e aguarde. senhor poderia voar Cari? Ponto espera da 28, via pátio 1, ingressa no pátio 3, Kilo, Alfa, no ponto espera da 28, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10014. Está corrigindo, pode fazer o táxi via Alfa, via Juliette Alfa, não necessário ingressar no pátio 3. Não, ponto espera 2.95, ajuste 1.09, continuar em Alfa 0. Bom dia, Azul 2590. Azul 2590, autorizado, táxi para o 43 via Alfa, Kilo, quando lá observa o sinalizador, remota previsto 4 Lima. Afirmo, Alfa, Kilo, passo 3, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 4 Lima. Alfa Kilo na 4 Lima, o 2590, obrigado. Atingiu 1-3-0-3-7-4-0. 3740, desce, mantém 050. Ajuste seu ultimato no elevador, 1-0-4. 1-0-4, 050 é o 3740. Patão Vitor Kilo Delta, autorizado táxi até o ponto de espera da 28, via Pátio 1, Juliette Alfa, retaguarda do Airbus da Avianca, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1-0-4. Olímpico 08, prossiga. Quatro 207 no solo aos 39, libere à esquerda para ingresso na taxa Alfa, chame a torre Salvador, posição o solo Salvador 1-2-1 decimal. Gente, levando para a esquerda, chamando solo 2-1, no 4207. Esse Olimpo 08 no pátio militar, aguarde, cópia. Azul 4207, beleza. Azul 4207, mantenha taxiway Delta. Anunciar Delta, Azul 4207. Uno 184, autorizado decolagem pista 28, vento 230 graus, 12 nós. Iniciando, gol no 184. Tá, bom dia, 4198, saindo da educação, via chegada a cara, desse mantendo do voo 120. Ajusta o time entrou em Salvador 0-1-4. 120, ajusta no 0-1-4, via chegada a cara, 3140, desse mantendo 2010, ajusta o time entrou 0-1-4, autorizado LS, Zulu, pista 28, forma estabilizada. 2000 pés, vai repassar estabilizado no Zulu 3740. American Airline 229, reduce to 220 knots, number 24 landed. 220 knots, American 229. O controle confirma e parou 3740, as condições da pista no momento, está com chuva? Aguarde. Controle voo 1184, decolou. 1184, contato radar decolagem, sube mantendo o vídeo voo 370, via saída Aron. É, foi instruído manter a proa 2500, aí voa direto Aron. É, fator. Confirme? Foi instruído pelo solo, manter a proa até 2500, aí voa direto Aron. Afirmo, Angu 1184, após 2500 pés, voa Aron. Ok, obrigado. Questionamento, voo 648, posição 6. Voo 648, qual é a equipe só do chame táxi? Vou autorizar para o questionamento, voo 648. 3740, de forma, para não ter chuva, com pista úmida. Ok, 3740. 28, vento 230 graus, 0 nós, faz decolagem, mantém a proa até 2500 pés. Autorizado a linha aérea, colada 22, para não ter a proa até 2500 pés, esse nervo é no contato. Ah, vamos subir mais o nível de voo 100, confirme se foi solicitado. Vitor Kilo Delta, autorizado a alinhar e manter a pista 28. Ali mantém 28, Vitor Kilo Delta. 08, Salo voltado. O senhor vai realizar a TGL Recife Petrolina? Vai prosseguir para a área marítima, é isso? Back and 229 needs to deviate right of course for weather. Deviation needs to deviate by the weather? Affirm, deviating for weather, right of course, American 229. Alright. Could you fly to Uzan intersection and complete the route? Alright, we need to go Uzan in order to complete the approach at this juncture, American 229. Alright, I understood that you can to fly Uzan and intercept localized course. Affirmative, American 229. 8, autorizado Salvador. Salvador. Filho 050. Saída Aron com primeira curva à direita. Decolada 28. Acione 5575. Controle Salvador foi na frequência 119 decimal 35. Após a decolagem, mantenha para o até 2500 pés. Após com o perfil da saída Aron. Salto radar na decolagem. Suba mantendo o nível 350. Via saída Aron. Oceania 140. Para criar parte 1, Juliette Alfa, no ponto 028, chame torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 1014. Fator Juliette Alfa, ponto 028, voo no 64. 3740, completado procedimento ILS Zulu, pista 28, chama agora torre 118 decimal 95. 1995, boa. Voo 1184, baixa nível de voo 160, chama agora o centro Recife, na frequência, no 2685, alterna no 2545. 2685, 2745. 3740, continua aproximação, reporte final de 5 milhas. Vai reportar, senhor, as condições da pista no momento? Se encontra úmida, no momento, não chove no campo. Ok, confirma o vento? Firmo, 220 graus, 1-3 nós. 220 com 13, obrigado. E a alternativa? 9-8, se mantém a 3 no pé, o cheio de metrô não, 0 na 4. E a 160, 3-2-8. 5 milhas, o TAM 3740. TAM 3740, autorizado pouso pista 28, vento 220 graus, 1-2 nós. 220 com 1-2, livre pouso na 28, TAM 3740. Esse é o Sábio Júnior. American 229, just a couple of miles. 95 para o cruzamento. TAM 229, do you have a one-way sight? Negative, not at this time, American 229. Alright, complete approach, procedure ILS Zulu, runway 28, and contact now tower 118.95, you are passing out Uzan intersection. American 229, it was on intersection, and we are established there, and over the tower, American 229. American 229, ILS 28 Zulu. American ILS 229, follow your approach, wait for my vacate, QNH 1014. American 229. Bom dia, Loro 739, com informação mais que descendo para 1-5-0. Loro 739, essa indicação, desse mantém o nível de voo 120 restrito. Ajuste de altimetro 1-0-1-4, via chegada a carga. Ficou, desce para 1-2-0, recito, ajuste no 0, não passa, chegada a cara, 7-0-9. Está passando Eco Zulu 9, hein, Bruno? 5 milhas para a posição foral, serviço radar encerrado, mantendo o nível de voo 1-0-0, chama agora o controle e olhos na frequência 2-0, decimal 1-9. No sol é 5-0, libere próximo à esquerda. Para ingresso na Alfa, chame o solo 1-2-1-1. Próximo à esquerda, chamando o solo 2-1-1, tá 3-7-4-0. Solo Salvador, bom dia, tá 3-7-4-0, ligou? Então, 3740, autorizar ataque para o 41, na via táxi em Alfa, Juliette, portão 02. 41, via Alfa, Juliette, portão 2, 3740. Confirm that was clear to land, runway 28 for American 229. Very much, sir. Clear to land, runway 28, wind 230 degrees, runway 12 knots, and information, runway wet. American 229, clear to land. Eu tenho o ponto de espera, Golo 648. Zona 98, desse parado em 2010, ajuste ao altímetro 0.04, autorizado para o procedimento e ADS, custa 28 e frente estabilizado. 2.10.04, reportará, está 3 horas. Channel 6140, passa nível de voo 180, chama agora o centro de Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 6148, após o pouso do Boeing da América, pouso autorizado ali e manter pista 28. Após o América, a linha mantém 2-2, voo no meio, passou. Hotel Aguarde, Uribe. 929, on the ground at 5-4. Rocket rolling the next to your left side and the call round 121.1. 121.1 for ground, American 229. Olimpo 08, autorizado cruzamento na Delta, chame o solo 121. Delta, voe direto a Aracaju. Direto a Aracaju, vem pra cima Delta. Olimpo 08, autorizado táxi até o ponto 028, via táxi foi Alfa, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 904. Via 48, autorizado decolagem pista 28, vento 230 próximo 39, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés. Tem proa até 2500 pés, autorizado decolagem 28, 64. Chegada a Cari para 2.000 pés, ajuste 0.04, para maior na final autorizado. 7.0. quadrilha decolou às 5h30. Chamei o controle agora em 1935, bom voo. Boa. Controle, bom dia, voo 648. Salvador, eu vou 1094, tem informação aqui. 50. Após 2500, tá de voo aeróbico. Após 2500, tá Aron. Voo 648. Completo sinal, chama turno, 1-1-8, decimal 95. 1-0-9-4, protocolo? 1-0-9-4, autorizado Salvador Fortaleza. Peugeot 1-9, nível de voo autorizado 370. Saída Aron, transição Froti. Decola da pista 28, com curva à direita. Acione 5016, controle Salvador operando na frequência 1119.35. Para informação, após a decolagem, mantenha a restrição PROA até 2.500 pés, após cumprir o perfil da saída ROM. Após a decolagem, 2.500 pés. Totalizado Fortaleza, nível 370, ROM. Peugeot 119, decolando 28. Mantenha o eixo até 2.500 após cumprir o perfil da ROM. Responde 5016, 1935, voo 1094. 1-0-9-4, o desenvolvimento está correndo, a posição 04, chame pronto. Alô, bom dia, 0770 para Porto Seguro. Aço 2770, aguarde cópia. Vento 2-2-0-0-1-3, nós pista molhada. Lembre, pouso, pista 2-2-0-3-1-9-8. Aron, transição Froti. A saída. Aron, transição Froti. Aron, transição Froti. Projeto correto, chame pronto na posição 04. Ué, a coisa está na curta de Souza, a Lima tem 28. Saída Coral, decola da pista 28, após decolagem mantenha a reta até 2.500 pés, após cumpre o perfil da saída Coral, com primeira curva à esquerda, controle Salvador operando a frequência 1119.35. Seguro, na Golf 677-160, Coral 22, mantém a reta até 2.500, deve ser de esquerda, 1935, voltou o transporte. 0276 no transponder, 2770. 0276. 2770, o contestamento está correto, no passo 3, chame pronto. Chama pronto. Vamos 094. Eu sigo com 1094. 01, libere próximo à esquerda, chame o solo em 1211 para ingresso na alfa. Esquerda, 1211, 3. direita. Após o senhor vai curvar à direita no perfil da saída Aron. Ah, então tá. Só para esclarecer, porque a sua instrução ficou meio duvidosa aqui. Temos já entender que era manter restrição de 2.500 pés no perfil. Obrigado. Comandante, bom dia. Até 3-1 no avião. Gente da Mike, autorização Calhão. Liga, chamou, tá 3198? 3191. Tá 3198, autorizado ataque para o Pátio 1, via ataque foi Alfa, Juliette, volta 1-0. 3198, Juliette, Alfa para 1-0, 3198. Alador, tá 3191, autorização Galeão. Tá 3191, aguarde, cópia. Alador. Autorizado de decolagem da 28 para o 208, ponteira reta da 28. Utilizou a vida em 770, só confirma na saída, como é que seria coral 1 Bravo? Vai passar 170, vou 1 no 648. Pede, vou no 648, completo. Chame agora o centro Recife, na frequência 2085, alterno 2545. Bom dia. Sete, saída coral. Rabiceira 28. Afirmo. Coordenado com controle, saída coral. Rabiceira 28. Ok. 08-04, 1-1935, controle. 1935, controle, 08. Salvador, Olimpo 08. Olimpo 08, contato radar, colagem, submata nível de voo 1-1-0. Subindo para 1-1-0, Olimpo 08. Afirma, confirmado, é 074. Afirmativo. Já após, compre a primeira curva à esquerda no perfil da saída da El. Acione 5020 no transponder. Controle pela frequência 119.35. Autorizado Galeão, nível 340, pela Upper November 857, escola da 28. A saída é a da El Lida Irune. Vai manter a proa até 2.000 pés, depois curva à esquerda. 5020 no transponder e 1935, controle. Tá 3191, cotejamento está correto, chame pro na posição 09. Valeu. Salvador, bom dia, Golo 739, sinal ILS, pista 28, baixou e travou. Golo 739, Kenegando 014, reporte visual com a pista. Avistando, 739. Avistado? Negativo, informará avistando, Golo 739. 3. 7, Charlie Alfa Tango, mantenha-se em área de voo visual. Aqui é 6. Mantenha o corredor forte. Informe a 20 milhas do projeto Salvador. Silêncio. Informe a 10 milhas do projeto Salvador. 0708. Recondução e curva à direita na pula 08, 037 da área 074. Afirmativo. Autorizado ao Olimpo 08, informe. Informe afastado 40 mil em Salvador. Informará então o Olimpo 08, curvando para rua 080 no momento. Pista 28, vento 220 graus, 13 nós, informa pista molhada. Livre pouso, igual a 73. Salvador, gol 1094, próximo para o Portugal, entramento, posição 4. 1094, onde é que o chame táxi? Camara, gol 1094. Força aérea 7207, solo voltando. Firme intenção, o senhor vai prosseguir para voo local, o nível 190, confirme intenção de voo, força aérea 7207. Cargo 8437, ascendendo indicação do Alagoense para detectar a chegada e pitch. Autorizado descida para 050. Ajuste a altimetro na 0114. 0114 e pitch descendo para 5000 pés. Cargo 8437. Podemos fazer o X-ray da 28? Afirmo, quando mais próximo será destruído para sair do segmento? Batango Victor Kilo Delta, serviço radar encerrado a 65 milhas nordeste do Salvador. Mantém o nível de voo 090 e chama agora o controle aqui com a região Aracaju, na frequência 120.3. Bom dia, 739, livrando Alfa na festa. 739, mantenha a taxa Alfa aguardando a liberação do seu gate, o 09 encontra se ocupado. Mantenha, até. Vida 770 no Pátio 3 para o pushback de acionamento. Azul 2770 no Pátio 3, quando é a equipe solo chame táxi. Vou te chamar táxi 2770. Salvador, gol 1094, pronto para o táxi, 1181 na borda, autonomia 0302, alternativa Teresina. 1094 já táxi até o ponto de espera da pista 28, via táxi Tulin, via pátio principal de Liette Alfa no ponto de espera da 28, Torre, 1118 decimal 95, ajuste ao altímetro no 0 no 4. Ajustado no 0 no 4, pátio de Liette Alfa 18, 9, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Pro 738, autorizado Taxway Índia, pátio principal 306. Pista 28. General Force 7207, where to cop? Charlie Alpha Tower? Já cruzamos aqui a vertical do pedágio e tem uma formação aqui pro lado da NMA. Tem condições da gente prosseguir pro aeródromo aqui na vertical da Estrada do Coco? Right. Skulk 5013, Salvador Departure 119.35. After Departure, maintain heading until 2500 feet. Relativo, estimando aí 3 minutos o ingresso no circuito. 7, mantenha sem regras de voo visual. Chame agora todo o Salvador na frequência 118.95 e solicite instruções para desvios. 7, obrigado. Não, Charlie Alpha Tower. Prossiga. Tá retornando aqui pra Salvador, cruzou o pedágio, tá na vertical da Estrada do Coco, próximo aqui outra vez de buraquinho. Tem condição de prosseguir pro aeródromo, aqui na... seguindo na vertical da Estrada do Coco, pela visibilidade? Condições de... Foi pra mim, tem ações de pouso, 17? Bom, 17 eu bato, tá? Já pro pouso final. Prossegue então, via Estrada do Coco, reporte final no 7, o Charlie Alpha Tower. Tá. Alô, bom dia, boa noite, minha cara. Pelo 864, aciona a indicação, viu chegada CARI. Deixa eu mantenha o 060, do jeitímetro 1014. Autorizado Salvador Guarulhos, nível via Upes 1-0, Taubaté. Nível de voo autorizado 340. Saída da Euleda Motiva, decola da pista 28, com primeira curva à esquerda. Após decolagem, mantém proa até 2500 pés, a qual após com o perfil da saída da El. Acione 5024 no transponder, controle Salvador, operando a frequência 119.35. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da pista 18, via Upper Zulu 10, transição Taubaté, decola da pista 28, Cael Leda Mota, mantém projetolagem até 2500 pés, após segue conforme o perfil da saída. Cael, controle em 1-1935, transponder 5024, azul 4207. Azul 4207, protegimento está correto, posição 03, chave pronto. Ciente, azul 4207. Brasília, só 7207, Lucy Taxi Santil Holding Point Taxway Hotel, confirme passengers on board. Taxway Hotel com Taxi Power, 118.95. Taxway Hotel, Maintaining position, contact tower. Brazilian Air Force 7207. Pois, Olimpo 08, me escuta. Sim, Olimpo 08. 2 não escuta, a estimada de voo são 6 horas de voo, devemos estar ingressando na terminal Salvador por volta das 18h30, 18h40 do dia. 7, Gratos, o Olimpo 08, mantém o nível de voo 110. Chama agora o Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Vamos chamar a Recife, 12685, alternando 12545, do Olimpo 08. Tago 8487, desce, mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro 9014, autorizado sinal do procedimento. ILS Zulu, fecha 28, forma estabilizada. Até Tago 8487, desce para 2 mil pés, 1014, ciente do ILS Zulu, podemos voar USA da presente para essa formação em pitch? Cristiano Zulu, USA, interceptar por meios próprios, tem consciência? Afirma. É forma estabilizada, ILS Zulu. Comando estabilizado no Zulu, a carga 8487. Zero 94, autorizado decolagem pista 28, vento 230 graus no 69. Autorizado decolagem 28, gol 1094. Outra espera da 28, pronto, azul 2770. 2770, após a aeronave da Gol, a linha mantém a pista 28. Alinhar e manter Caixa livre, bom dia. 94, decolou 20, chame o controle em 1935, bom voo. 1935, bom voo, 94. Controle de Salvador, é o gol 1094. 1094, contato radar na decolagem, submantemos de voo 370 via saída Aron. Após 2500, qual o Aron? Após 2500, Aron, gol 1094. Capitão, posição 03. Autorizado por feedback e acionamento, coordenação por solo, azul 4207. Cross immediately, o Brasil é forte 7, 7,